pego o Golf e já avisou com o aeródromo? Ah, mesmo. Gente, chame Torre 1-186. 186, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite. Romeu Tango, base da 17. Tangolf, boa noite, tá livre pouso 97, cheque o trem, vento de 310 graus com 2 nós. Gente, livre pouso, vai reportar baixado, travado, estabilizado na final. Estabilizado final no 7, baixado, travado, Romeu Tango. Agora o vento calmo, livre pouso, Romeu Tango. Livre pouso no 7, gol. Golf, seu solo azul 9, qual é o pátio de estacionamento? Ok, está autorizado o backtrack, porte livrando a pista na bata. senhor, o azul 4007, portão 8, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi, azul 4007. Cliente, vai reportar para o táxi, 4007. Salvador, azul 4007, pronto para o táxi. POB de 91, autonomia de 3 horas e 46, Altana, Campinas. Livre táxi via Juliette Alpha Charlie, até o ponto de espera da 10, ajustado no 011, chegue pronto para a decolagem, azul 4007. Juliette Alpha Charlie, até o ponto de espera da 10, ajuste 10, 11, 4007. Salvador, o 4007, pronto, se aproximando no ponto de espera da Charlie, da Onda Zero. Azul 4007, está livre ali a decolada 10, o vento é de 310 graus com 2 nós. Frente livre, alinhar e decolar, pistão no zero, azul 4007. Bom dia, eu tenho já o 340 para Guarulhos, aguarde apenas a decolagem do azul para a cópia, ok? Azul, escuta. Oi, Salvador, bom dia, Webjet 6700, para a cópia Galeão 340, centro do hotel. Webjet 6700, aguarde o centro da cópia, é o número 2. Azul 4007 decolou aos 36, chama o controle 1980, tem um bom voo e um bom dia. Fabjet 6749 na escuta para a cópia. Afirmativo. Fabjet 6749 está autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Decolando da pista 10, curva à direita, saída da El, transição de Né. O transponder é o 5457, o controle opera em 119 decimal 80, cotege. Autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Decola da pista 10 com curva direita, subida da El com transição de Ness. 5457 transponder, 119.8 controle. Correto, chame para o posicionamento 6749. Chamarei, 6749. Objeto 6700 na escuta para a cópia. Pronto, cópia. 6700, autorizado Galeão, nível 340, aerovia Autosul 14. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, transição Bless. Transponder ao 5461, controle 119, decimal 80, corteja. Autorizado Galeão 340, aerovia Autosul 14, saída da El, Bless. Decola da 10, curva direita, transponde 5461, controle 1198. Correto, 6700, chama para o posicionamento. Chamará. 4007, chame Recife em 1288, ou tenha 3325. 288, 3325, bom dia.